fazenda da lagoa tinha mais de 100 pessoas. No sarau de São João tinha viola, tinha flauta e cavaquinho. Mano Zeca no seu pinho machucava o coração. A Rosinha nunca esteve tão bonita, com seu vestido de chita, tava dançando baião. Mas de repente foi-se embora soluçando, pro que viu mano beijando Carolina viajando. Anda tudo triste agora, a Rosinha foi-se embora, a alegria se acabou. E depois disso nunca mais vi Rosinha, ninguém sabe a coitadinha onde foi matar a dor. Mas a lagoa dizem estar mal assombrada, quando vem da alma penada, no flechal passa a gritar. E toda noite, quando a gente vai passando, lá nas águas vê brilhando a vela acesa do luar.